O volume você sente, eu só ensino a calcular. Mas tome muito cuidado de como ir a aplicar. O volume eu te digo, geralmente é uma loucura. Calculo área da base, multiplico pela altura. Mas não tente se enganar, saiba porém que não minto. Essa regra vale só pra cubo, prisma e cilindro. Exemplo de um cubo é dado, você não tem dado não. Observe que um cilindro pode estar nas suas mãos, que pode até ser um lápis ou um rolo de macarrão. E o prisma que tem a forma de uma caixa de sabão. O volume você sente, eu só ensino a calcular. Mas tome muito cuidado de como ir a aplicar. Existem outras figuras e tenho que te explicar. As pirâmides do Egito e os cones para festejar. O volume das figuras, entenda já de uma vez, que é a base vezes a altura dividido por três. Esfera não é onça morta, é figura espacial. Exemplo é o planeta Terra, esse planeta legal. E o seu volume, aprendo, cantando de uma só vez. Quatro vezes pi vezes raio ao cubo e divido por três. O volume você sente, eu só ensino a calcular. Mas tome muito cuidado de como ir a aplicar. Você sente, eu só ensino a calcular. Mas tome muito cuidado de como ir a aplicar.